O filé do Brasil. Quero falar sério sobre o nosso amor. Não vamos dar um tempo, o que passou, passou. Hoje eu vim falar só de nós dois. Sei que eu menti, menti pra você. Não quero falar sério sobre esse amor. Nada eu quero ouvir a respeito desse amor. Você me iludiu e só me enganou. Se eu errei, foi por amor. Só quero te amar, por favor me perdoa. Me dê mais uma chance. O filé do Brasil.